Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 6:02. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico que a partir desse momento reúne aproximadamente 2 milhões de pessoas que param tudo que estão fazendo para ouvir a gente até as 7 da noite. Muito obrigado a você de todo o sul do Brasil, a você de todo mundo que ouve o Pretinho, sempre no oferecimento de Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia do Big e da Miller, a moda está nas ruas, Potter. Boa tarde, Maurício. Potter que tá um pouco decepcionado hoje, obrigado. Potterzinho. A gente não gosta de ficar tratando muito de assuntos pessoais aqui no programa, mas é que o Potter, ele comprou uma bicicleta, ele vendeu o seu carro, você acompanhou aqui no programa, e comprou uma bicicleta, só que não conseguiu subir a lomba do Morro Santa Teresa em Porto Alegre. Não é a culpa da bicicleta, é culpa do cara que pedala, né? Do pedalador. Mas não deve ter pago barato. No mundo. Ela pagou barato, não é? Uma barra forte. O mundo chegou muito decepcionado. É uma volta, né? Que o mundo é moinho. E aí tá. Vão começar a usar daqui a 2-3 anos. Mais uma vez, né? Daqui a 2-3 anos. Tu vai ditar a tendência, né? Não, a bicicleta que volta ao passado. Sim. Barra forte, né? Não, não é essa. Barra forte. Ele chama de fixa. Com uma. Atenção, vocês estão aprendendo um termo agora. Uma garrafa d'água atrás. Fixa sem marcha. Fixa é sem marcha, exatamente. Só que não é isso. Pagou mais ou menos. É bicicleta de carteiro. Um pouco mais que o dobro do que aquela tua mala que tu queria a barra vender. Forte, ela já vem com um galão de água. Mas o fato é que a tua bicicleta fixa não subiu a lomba do monstro. Não, na verdade não foi a bicicleta fixa que não subiu. Foi eu. Conseguiu. É que essa lomba é difícil subir, até com uma marchinha, né? Não, com uma marcha fica fácil. É difícil mesmo. Né, Piangers? É isso aí, estamos aí na área. Que coisa boa. Cheio de informações hoje, inclusive o Geis vai passar BBB aí pra Olha aí. E aí, Porã? Eu tô bem, tudo bem, tudo certo. Estou me comunicando por gestos com o Potter, por isso que... desculpa. Eu atrapalho um pouco. Atrapalho um pouquinho. Desculpa, Maurício. Um beijo pra ti. Não, que isso. Beijo pra ti, tô com saudade. E aí, Geiso? Cara que é, meu? Tudo bem? Sim, tá. Tá rolando lá um bafão no... Olha, os caras... Tá vendo, mas não sei direito, meu. Os caras falaram... Os caras falaram que a polícia invadiu os Projax. Ah, então é hora da gente... É verdade, amigo! Olha o que eu fiz pra ti, Geiso. Aí, trilha, até trilha, cara. Se você pode. Informações do Big Brother dentro do agora com Brother. Trilha pra ti, Geiso. Os Big Brother, onde de tarde eles terminaram de fazer aquelas compras, sabe? Com as estalecas, meu. Ah, hoje foi dia de compras lá. Tá, mas vai no assunto que eu interessa. Eu quero saber do estupro. A polícia está no local, Zalado. Ai, meu Deus. A polícia está com cães no local. Tentando averiguar. Tentando farejar se tem algum vestígio deixado pelo café com leite, Daniel. O café com leite, eles estão vendo aí café se rolou pequeno, mesmo, café Zalado. Pequeno. É, se... que a Daniel não sentiu nada, né? É, tem large opinions, né? Se teve um problema ou não, a polícia está lá averiguando, Zalado. E diz que se não levar o Daniel, leva a Jaqueline, que ela é muito chata do lado. Ah, tá. Essa parte é vai dar opinião também. Essa parte foi uma piada. Cara, a polícia tá dentro da casa do Big Brother. Não tá dentro. Não, não, piada tá, de um correiro. Parece que tá lá no Projac. Mas sempre tem polícia no Projac. Pra é muito grande, pra ver. É uma piada, né? Não. Ah, tá. É uma piada ou é verdade? Não, dentro da casa era uma piada. Os maconheiros da USP protestam contra os policiais do Projac. Tu me faz parar o programa, subverter a ordem do programa pra me contar uma piada, gente. Piada! Eu tenho credibilidade, né? Tô vendo, né, cara? Mas os brothers hoje passaram o dia inteiro falando dos paredões, que amanhã é o primeiro paredões do Big Brother. Amanhã é o primeiro paredões. Ou a Annalise ou a Jaqueline. Duas mulheres? Duas mulheres. Ó, já teríamos no paparazzo semana que vem. Não, mas não, mas é o paparazzo, essa semana não vai ter paparazzo porque as duas minas são muito ruins. Preconceituosos. Preconceituoso. Só porque uma é gorda? Não, por isso. Não, outra normal. Não, o Porã não falaria. Cara, preconceituoso com nordestinos. Mais uma vez, programa Nada a ver. Mas mete o reboco nelas, Porã, que vai pro paparazzo. Ah, deixa eu meteria o reboco. Preconceituosos, a mulher brasileira, seja ela qual for, de qual tipo, qual cor e qual raça, merece ter sua nudez divulgada em todos os meios de comunicação. Aliás, nos anos 70 se discutia no Neila, quê? Neila, tu viu a nova musa do Carnaval Carioca, que é uma gordinha? Não é da do Carnaval, Salgueiro. É do Salgueiro. Parabéns, Salgueiro. A musa do Salgueiro. É que, na verdade, uma Salgueiro... Uma gordinha negra, gorda e pobre. O tá? Salgueiro foi, tá bom pra vocês? Foi esperto, né? Porque quer revolucionar, bota a rainha da bateria, assim. Né? É uma musa que vai desfilar na frente de uma ala qualquer. Tá, mas já é o início, né? Mas já é, já. Mas é cheio de gordo no Carnaval. Cheio de gordo. Tem muita gorda no Carnaval. Salgueiro. É cheio de gordo no mundo, Potter. Isso é verdade. Aqui no programa, cada vez menos gordos. É verdade. Vai sobrar só eu como representante. Eu tenho um problema sério que eu não quero falar no ar. Aí sofreu o bullying do gordo, né, cara? Porque o bullying de hoje em dia é o bullying do gordo. Acho que eu sou gordo, Maurício, que eu só tenho teta e barriga. Tu é redondinho. Cara, eu acho que tu é ridículo, cara. E tu já usa uma calça dois números maior que a minha. Não, tu é um cara fashion, mas tu é um cara bem... Mas é que não usa a calça do Lucas da Fresno, que nem tu usa, né, cara? Não, eu não uso a do Lucas da Fresno. Tá, vamos parar com os ataques pessoais e vamos pros destaques do Clique RBS aqui. Isso é uma conversa. Nessa segunda-feira, 16 de janeiro. Total de pontos impróprios para banho no litoral de Santa Catarina subiu para 54. Dos 195 locais pesquisados, mais 7 entraram na lista da Fátima, que é a senhora aquela que a gente já sabe, que recolhe o cocô das praias de Santa Catarina. Cuida de onde pode tomar banho, no meio da rua. Não pode. Não pode. Balneário Camboriú está com 2 pontos impróprios ao banho na Praia Central. Muito argentino no mar, aí fica aquele cheiro horrível. Em Floripa, a Lagoa da Conceição apresenta 5 pontos impróprios. Aí é os paulistas. Canasvieiras está com 1 ponto impróprio, assim como Ingleses, em frente ao Rio Capivari. Pô, lá no Capivari tá ruim. Tomei banho pra caramba semana passada lá no pé do Capivari ali. É por isso que tu tá com essa frieira aí. Eu tô com umas micoses. Com umas micoses. E onde o Porã surfou, meu? Impróprio? Na galheta, né? Não, agora na galheta tá impróprio. Não é impróprio. Agora, depois o surf do Porã ficou impróprio. Não ficou. Mas o dia que a Praia do Rosa ficar imprópria, aí sim pode culpar os gaúchos, né, Almir? Eles vão lá e cagam tudo, né, Porã? Vão lá e cagam tudo. Que mais tem lá é placa M, né? Y. Placa I, que é do Rio Grande do Sul. Placa I, lá no Rosa. Sabe quantas vezes eu fui no Rosa na minha vida? Nenhuma. Tá perdendo uma praia. Deveria ir, mano. Sigam um exemplo do helicóptero. Muito gaúcho, não vou onde tem muito gaúcho. Vai fora da temporada. Eu sou obrigado a viver. Essa tua gaúchofobia, pô. Não, por exemplo, assim, eu tenho que tratar. Ele é uruguaio. Quando eu morei em Nova York, Maurício, eu não fui no Brazilian Day. Tu não morou em Nova York. Porque todo dia tem o Brazilian Day, entendeu? Então eu não fui no Brazilian Day. Tu não levou a bandeira do Rio Grande pra Nova York? Bandeira do Rio Grande, bandeira estraga, cara. A bandeira do Potter é a do movimento gay de São Francisco. Quando tu morou em Nova York, lá tu não foi no Empire State com a bandeira do Rio Grande? Mas tu te identificou mais com São Francisco, né? É uma cidade mais aberta, né? É, né? Cheers. Tipo a Praia da Galheta. Bem assim. Aberto. Bem mais. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul decretou situação de emergência por causa da seca. Tá danado isso aí, Magnata. Cruzes, cara, mais da metade é muita coisa. Tá bravo, A estiagem no estado já afeta diariamente 1.600.000 pessoas. Secou tudo. É quase 16% da população do Rio Grande do Sul. Bagé tá com racionamento de 12 horas, cara. Imagina, lá no Alegrete eu já vivi racionamento de água. É terrível. Eu era criança, pra mim era perfeito, não precisava tomar banho. Mas no verão tu viveu provavelmente no verão, mas aí não pode tomar um banho de mangueira, cara. Conta no verão, calorão. Quando a criança não Rio, sente. Né? Criança não sente esse efeito aí. Dureza, cara. Muito ruim. Aumentava o preço da água, sempre. Aí o que acontece? O agricultor sai do campo e vem pra cidade, né? Se incha. E aí vai pra favela, exatamente. Isso, e mostra. E aí a criminalidade aumenta. Aumenta. Mas engraçado que o governo sabe que tem seca no Rio Grande do Sul, no verão, há 15 anos. Custa construir uma barragem? Não, né? Aí a filha do agricultor, o que que faz? Sai na noite, começa a se drogar. Acordar cedo reduz o estresse e a ansiedade do dia a dia. Sabe por quê? Porque o cara fica com sono, cara, ao longo do dia. O cara mais estressado que eu conheço é o Cagê. O Cagê acorda todo dia. Mas ele acorda sendo contrariado ainda, entendeu? Ah, tá. Daqui a pouco ele vai melhorar. Ah, não. Então tem que botar um adendo no estudo ali. Toda regra tem a sua exceção. A exceção é o Cagê. Então tá. É bom acordar segundo cedo. Pesquisadores da Universidade de Roehampton. Roehampton, no Reino Unido, pessoas que acordam cedo são mais magras, mais felizes e mais saudáveis do que aquelas que usam amanhã pra dormir um pouquinho mais. E essa notícia eu peço atenção especialmente a você que está todo pimpão em Santa Catarina. porque a notícia começa assim, porra. Santa Catarina é o estado do sul do Brasil campeão no quesito pular a cerca. Olha! O dado é de uma pesquisa do site AshleyMason.com, que é líder mundial em relacionamentos nem, extraconjugais. Nem todos, né, Maurício? Né, amor? Nem todos os catarinenses, amor, pulam a cerca. A pesquisa foi feita com os próprios usuários do site. No estudo, a região sul mostrou ser de extremos quando o assunto é de comportamento sexual. Enquanto que, no Paraná, os homens são bem comportados, no Rio Grande do Sul, a infidelidade rola solta, especialmente entre as mulheres. Ah, é? E Santa Catarina? Mas é em Santa Catarina, Marcos Piangers, que os amantes fazem a festa. O estado catarinense apresenta a maior quantidade de infiéis per capita. Nem todos, né, Maurício? Amor, é bobagem isso que ele tá falando. As gaúchas afirmam que os seus maridos demonstram pouco interesse no sexo. Ai! Che, eu concordo. 75% das gaúchas afirmam estar insatisfeitas na sua vida conjugal. Mas que é loucura, que tem um futebolzinho na terça, um churrasco na quarta, a bimbada na sexta. Que Porto Alegre é a cidade com o maior número de gays viciados em traição. Olha aí, cara. E o Paraná apresenta o Paraná apresenta os mais baixos índices de traição. De acordo com a pesquisa, os paranaenses são considerados bons amantes. Já estão abrindo até os sexomaníacos traidores anônimos, né, em Porto Alegre. Então porque... perceba quem você... Quem tá vendo, por é tu? Não, eu não, tô fiquei sabendo. Você é habitante de Santa Catarina, preste atenção, e você é o homem do Rio Grande do Sul também. Eu acho que o pior de todos é o Marcos, Catarina. Né, que o Marcos, ele se adapta em todos os quesitos. É, o Marcos tá em todos. Ele é catarinense, os que mais trai. A mulher é paranaense. Ele mora em Porto Alegre, os que mais trai. A mulher é paranaense, ou seja, ele que tá ferrado. Pobrezinho do Marcola. Tadinho do mundo pra trazer prazer pro mundo. Tadinho do Coati. Olha, são 6h12, o KG não tá aqui, o Girimu não tá aqui. Hoje eu vou pedir pro Paulinho Brito fazer os fatos do dia. E aí, Paulinho? Pois é, olha só. Não, Paulinho, tem que fazer todo o mise-en-scène, tem que chegar e anunciar. Boa tarde. Flatos do dia. Não, tem que dizer. Boa tarde. Os flatos do dia. Não, mais animado. Peraí, peraí. Vamos começar de novo. De novo. RBSTV Globo. Agora nos flatos do dia, hein? Boa tarde. Tá desanimado. Tem que ser flatos do dia. Como se fosse um gol do Grêmio. Vai. Pra cima. Gols flatos do dia. Aê, tá. Ficou bom, Paulinho. Ficou bom. Hoje com Paulinho Brito. Ah, que coisa. Olha aí, que bom. Olha só, hein. Vai, Paulinho. 8 horas e 33 minutos. Olha só, logo pela manhã. E Luciano Zafir circula por aeroporto com a namorada. Ah, largou a Xuxa. Quem Há será tempo que ele largou a Xuxa, cara. Zafir, hein? Quem é a namorada dele? Não sei, hein? É a namorada, o nome dela é A Namorada! Tem namorada! Às 9 horas e 22 minutos, olha só, a equipe do KG aí constatou, que coisa, hein? Ellen Jabourca, olha só, hein? Quem será que tá me chamando? Débora de Oliveira! As fotos de Jéssica Amaral já estão na internet. Débora de Oliveira é o Cléo. É o Cléo de Oliveira. As fotos de Jéssica Amaral já estão no Instagram, brother. E a gente salvou também as fotos aqui. Olha só, Débora de Oliveira. Vamos postar aí uma foto só no Pretinho Básico ali? Não. É só posta, uma foto. Vamos postar. Ô, Maurício, posta, tá na internet posta, já. Posta. A menina é nossa candidata. O Twitter do Pretinho é um Twitter família. Não, Maurício, tá agora. É nada, agora. Só tem bagaceiro. Eu quero dizer que eu sou ponto. Vai, Paulinho, às 9 horas. Ellen Jabour. Que horas que foi? 9 horas e 22 minutos, hein? Ellen Jabour caminha na orla do Rio. Depois que pegou o Pelanza, perdeu todo o respeito da classe masculina. O Pelanza que tomou uma pedrada enquanto fazia o show, né? Ah, para. Sim. É mesmo. E o Neymar, sangrou, né? E o Neymar levou um ponto. Aí é meio um ponto. O cara vai no show do Restart e joga pedra no cara. Que nem o cara que vai na balada do Pretinho jogar pedra de gelo no Potter. Encheu o saco, cara. Levou um ponto na cabeça. Primeiro ponto da vida dele. Tá apostado. postado já a foto que a gente tem exclusiva da Jéssica. Boa, Amaral. Boa. Aquela que tá deitada com a bundinha levantadinha, aquela, sabe? De 11 horas 48 minutos. Olha, quase no horário do Globo Esporte. É, mano, verdade. Que coisa, hein? Vai demorar mais que o Girimum. Henrique Castelli anda de triciclo na parece rádio, que estava viu, sem selinho o triciclo. Um banco adaptado. É o famoso banco Mário Gomes. Meu Deus. Ele, e ele vai varrendo, esse cara é uma vassoura, né? 12 horas 27 minutos aí, hein? O que aconteceu, Paulinho? Mulher maçã, olha, é boa mulher maçã, hein? Ô, Brito! Débora de Oliveira! É o Cléo de Oliveira. Fita aí. Cléo não, de graças Oliveira. A Deus, os próximos 30 tá dias, Cléo, ele não vai estar aqui. Que vacila aí da Rede Atlântica, né? Mulher maçã, clareia os cabelos de olho, hein? Eu não sei no que é carnaval. Tá chegando o carnaval, né, Brito? O quê? O cabelo do olho? Não, os cabelos de olho. De olho pro carnaval. De olho no carnaval. De olho no carnaval. Viro, não. Clareou os cabelos pensando no carnaval. É, aí, obrigado, Brito. A redação aqui, que coisa, hein? Olha só. Entre uma mamada e outra. Porão agressivo, uma manchete dessas. Vai, Brito. 14 horas 43 minutos. Olha, Humberto Martins dá comida na boca da mulher. Ah, isso opa! É importante. Que era o cara comida? Que é casado tem que dar comida na boca da mulher de vez em quando. Olha o Porã, é informação, hein? Só comida, pô? Só comida? É importante, né? Manter uma alimentação café saudável. Café da manhã, de preferência. Com pãozinho, bastante tempo, né? Leite. A refeição mais completa tem que ser o café da manhã. Croissant, né? Com doce de com leite. Com requeijão. Doce de leite. Uruguaio, lá do Intercity, onde eu fiquei. Porque eu fiquei no Intercity, vocês ficaram no Majestic. Tira a tua, cara. Ficou nos dois. Eu fiquei no Intercity. Ficou nos dois, fui mentiroso. Muito bem tratado lá no Intercity. Que bom. Beijo são dois pra, ótimos pra hotéis em Florianópolis. É verdade, a gente sempre fica todo mundo lá do dois. Intercity me deram mimos, presentes mimos. No Intercity, querendo a volta do Pretinho pro Intercity. Voltaremos. Voltaremos. Ah, tá bom. 15 horas 56 minutos. Vai longe, hein, Brito? Olha, Juliana de Doni, hein? Anda de bicicleta no Rio. Sem segurar o guidão. Hein? Ah, para, vai cair, Brito. Ah. Essa aí tem talento. Olha, pra se sem equilibrar, as mãos. Né? É aquela piada, né? Mamãe, sem as mãos. Como é que é a piada, Brito? Mamãe, olha, sem as mãos, hein? Mamãe, sem os dentes. Ah, que legal. Boa piada aí, Brito. A Juliana tem uns vídeos da internet que ela demonstra bastante equilíbrio, olha, sim. Não é ela. Sempre vendo filmes que adultos, né? Você que tem filmes adultos, mande para pora@atlantica.com.br. A nova safra, né? 2002, né, pessoal? Vou parar de repetir. 15 horas 23 minutos. Olha, agora final da tarde, hein? 15 horas 23 era minutos, hein? 17, galera! Pedro Bial, olha, opa, grande Pedro Bial, Pedro aí, Bial. Ó. O Bial. Tem coisa aí, o Bial, não. Não, pode dar manchete. Não, não tem coisa, não. Pedro Bial almoça. Já teve, hein? Já teve. Em restaurante Bial, no Leblon, hein? Ué, mas não fica olhando o Big Brother. Tempo. Será que o... Não, mas ele o leva não... junto... Eu pensei o que o Bial pede. Ficasse confinado também, cara, lá. Será que o Bial... Né? Não, o Bial não fica confinado, meu. É, não fica. Só apresenta, fica longe. Fazer uma piadinha nova aqui, Será que o Bial tá ouvindo a gente? Ah, não. E aí, Bial? Aí, galera da Atlântida. Olha, bom apresentador, hein? Se eu pudesse. Pô, obrigado aí, Bial. Sem dica hoje. Quem aguenta mais? Força aí, Bial. Dá um cortão assim. Chama ele e corta ele. Ele tem sempre uma dica. Chama ele e corta que ele vai falar. Se eu pudesse, dá uma cara chata. Ô, Bial, tá ouvindo a gente? Aí, galera da Atlântida. Tá bom, Bial. Obrigado. Obrigado, seu mal. Não traga assim, Bial, meu. Que mala. Olha só. Um poema aí, Bial. Um problema. Oi, aí, Bião? Aí, galera da Atlântida. Ah, cala a boca, Bião. Cala a boca. Cala a boca, cara. Aguenta, olha só, mãe. 18 falou hora. Então, Bião. Aí, galera da Atlântida. Mais uma vez o Bião. Ah, cala a boca, meu. Olha só, o Bião três vezes. Ninguém já, o Bião. Galera da Atlântida. Foi o Bião no paredão, cara. O Bião, na real. Sério, agora, cara. Foi o Bião e o Galvão no paredão. É, isso é legal. Quem sai primeiro. Cara, olha, os dois saem. O Mataleão acabou. Os dois saem, cara. Eu assisti ontem um pedacinho do Paredão e o Bial agora dobrou o cabo da Boa Esperança, cara. Ah, tá tiozinho, tá velhinho. Vocês notaram que a Globo não comenta, né? A Globo não fala do que o Brasil está falando. É verdade. A violência que aconteceu no BBB 12. Violência sexual. Ninguém fala nisso, né, amigo? É verdade. E aí fica essa postura. Daqui a pouquinho tem mais um plantão do BBB. Qual é a postura? Marcelo. Qual é a Acredito que o Geiso vai falar sobre isso. Qual é a Brit? Tem mais um aí, Britinho? Olha, 11 horas, 11 minutos, hein? Que olha... Não era 11, 11. Era faz 18 minutos. 18. 9 minutos. 11, 11. Ok, ok. Tá escutando bem aí, Brito? Não. Que não. Não tá ouvindo bem. Ele nunca tá ouvindo bem. Ok. Heriberto Leão passeia com o filho pelo Leblon. Muito bem. Acabou, Brito. Ele é com Olha como é bem frequentado o Leblon. Já conhece o Leblon? Não, não. Quem é a mãe do filho do Heriberto? É a tiazinha. Não, é a Leoa. É mesmo. Melodel. Só piada boa, hein? Posso ver aqui ou não pode? Claro que pode. Vai, meu. Bruno Vinícius Siman manda pra gente. Olá, pretinhos. Tenho ouvido bastante o programa e fico de cara com a maneira que uma das publicidades sobre o Planeta Atlântida está sendo feita. Opa! Planeta Atlântida 2012, não perca, pode ser o último, mais ou menos assim. Ao meu ver, esse anúncio faz uma alusão ao fim do mundo em 2012. Alô, Beto. Com certeza o mundo não vai acabar, mas se algo muito ruim acontecer, alterar o curso da natureza. Os prejudicados seremos nós. Imagina um cenário de guerra, destruição, tempestades, fome, desespero, insanidade e um colapso total de toda a organização social que existe. Não pode ser. Não acredito que nós estejamos vivos quando isso acontecer, mas a possibilidade da ocorrência de uma catástrofe global não está fora de cogitação. Minha indignação é que todas as maneiras possíveis de abordar o tema, ou simplesmente não abordá-la, o mesmo é colocar na mídia de modo leviano. Obviamente, esses anúncios são inocentes. Meu Deus. E não pensam o Planeta Atlântida de 2012 como o último. Até mesmo porque o de 2013 já deve estar em planejamento. Ao meu ver, o que é dito na mídia tem grande influência e deve ser feito com responsabilidade. Eu entendo que o Pretinho é um programa de humor com seus quadros e personagens, mas o anúncio publicitário do Planeta Atlântida não tem nada a ver com isso. Esse e-mail, Bruno, né? Não tem a pretensão de ir ao ar, contudo gostaria que ele fosse lido por vocês, Pretinhos. Principalmente pelo Mr. P, Piangers ou Fetter. Viu com vocês três? É o que? Né? A confiança do ouvinte tá em vocês três. Sim. Marcos, podia acabar aqui, ó. Termina, Marcos. Bruno Vinícius. Espero aqui. Ô, Brunão. Espero ter conseguido passar a ideia de que o assunto fim do mundo deveria ser pensado e tratado como as enfermidades que trazem sofrimento aos humanos, como o câncer. Meu Deus! Por exemplo. Ô, Brunão, leva na brincadeira, Brunão. Mas, ó, por falar nisso, as atrações do planeta Rio Grande do Sul foram divulgadas hoje aqui no Pretinho da 1, as atrações de sexta e as atrações de sábado. Se você não ouviu, como o Potter ouviu, você pode acessar planetaatlantida.com.br. Aí você vai saber direitinho quem toca sexta e quem toca sábado em qual dos palcos. São vários palcos que vai ter o Planeta Atlântida Rio Grande do Sul. Não perca, 3 e 4 de fevereiro. Vá que pode ser o último. É, mas repercutindo aí o e-mail do ouvinte, cara, é impressionante o número de pessoas que me perguntaram em Floripa se ia ser realmente o último, né? A campanha pegou. Sim, essa que é a verdade, né? É que, mas não é uma brincadeira com uma alusão ao fim do mundo, né? Sim. Parabéns, Beto Sirotsky, 3YZ, e todos os roteiristas dessa bela campanha. Todos envolvidos, inclusive, né? Inclusive os atores. Maravilhosos. Vai daí, Piaget. Olha aqui o Jonathan Romano. Ele mandou a versão dele de Ai Se Eu Te Pego. Ah, não. De uma forma mais elaborada. Como assim? Ontem vocês viram a versão em inglês no Fantástico? Claro. Um clipe gravado em Floripa. Não em Floripa, em Floripa? No Cachadaço, perto de Bombinhas, Porto Belo. Ah, assim. Certo. Disseram que só era com escuna, né, maluco? Sim, só aquele clima, né, guri? Sonata. MC Guri tava lamentável, lá, né? Lamentável, né? Eu tava lá porque o Michel Teló representa total hip hop. Pessoas que vieram da dificuldade, não conseguiam nem ter uma TV a cabo Full HD. E hoje em dia estão aí pra todo mundo. Capa da revista Época é muito legal, viu? Salve, salve. Tamo junto. Porã tá fininho, hein? Na época aqui, da outra rádio não era bem assim, né, Porã? É verdade, guri. Tem bem tem razão. Gordinho, né? Muito louco, né, Porã? Tu tava lá na gravação do Teló, então? Na opinião. Não, não tava lá, não. Ah, não. Não tava lá, não. Aí, Porã. Pô, muito legal o teu papo com a Emicida, viu? Foi muito legal, né? O pessoal quer o áudio aí. Libera na internet aí, Fetter. Que beleza, cara. Aí o cara manda o seguinte, Jonathan Romani. É, ai se eu te pego, se chama então onomatopeia de dor se acaso apanhar-te. Como é que é? Expressão que remete surpresa, expressão que remete surpresa. Dessa maneira você comete homicídio contra a minha pessoa. Onomatopeia de dor se acaso apanhar-te. Onomatopeia de dor, onomatopeia de dor se acaso apanhar-te. Adjetivo para definir uma coisa muito boa. Adjetivo para definir uma coisa muito boa. Dessa maneira você comete homicídio contra a minha pessoa. Pelo amor de Deus. Último dia da semana, em uma reunião dançante, meus companheiros iniciaram movimentos sincronizados coletivos. Então desfilou a mais bela moçoila. A audácia tomou conta do meu ser. Iniciei uma falatória. Expressão que remete surpresa. Expressão que remete surpresa. Dessa maneira você comete homicídio contra a minha pessoa. Onomatopeia de dor, se acaso apanhar-te. Onomatopeia de dor, onomatopeia de dor, se acaso apanhar-te. Ah, bom, hein, cara? Não é fácil. Que maravilha. Deixa eu colocar isso no ritmo. Parabéns, principalmente pra ti, né, mano? Testosterona? Eu não... Não, é, totalmente. Não, é Jonathan Romani, nome dele. Leitor não. Do testosterona. É, provavelmente. Porazinho! Opa, eu tenho aqui um e-mail muito interessante, cara, que fala das profissões. Obrigado, gente, por terem participado. Eu te aplaudi, cara. Foi muito bom, Maurício! Foi muito bom, Marcos. Aplaudiu, foi muito cara. Bom. Aquilo a gente não tinha letra pra cantar. Deu reggae ridículo, porra. Aquele reggae tava bom, cara. Tu fez lá pra Floripa. Aquele reggae tava bom. Eu fiz pra Floripa. Fui eu que fiz, não foi o Porã. Não foi ele, não. Fui eu que fiz, só que eu não lembro mais da letra. Não adianta pedir pra cantar. Olha aqui, ó. As profissões populares que mais pegam mulher. Expressões? As profissões populares profissões que mais pegam mulher. Pedro, temos um ranking lugar. Aqui de cinco. Colunista. Vai o quinto, então. Gineco, né? Cinco, não, calma, gente. Gineco. Digo gineco populares é porque... Popular, né? Aqui diz aqui, ó. Digo populares porque um cara com um carro importado e dinheiro pega quem ele quer. Misógina! Misógino! Né, Peter, aqui, ó. Misoginia! Isso é misoginia! Onde é que tu aprendeu essa palavra? Cala a boca, Neila! Tô lendo o dicionário, tô na letra boca, M, cara. Aprendi com o Caniço. Vai, vamos lá, café então. Pra nós, o Caniço dos Raimundos. Ah, é, o Caniço tem essas suas teses. Vai para! Né? Quinto lugar, o taxista. Tá, carrega certo. Passageiras pra cima e pra baixo, aí, muitas vezes na madrugada, em saídas de festa, bêbadas, e com a adrenalina nas alturas, já é meio caminho andado. Eu conheço vários taxistas e realmente já ouvi histórias bem interessantes dos caras que acabam pegando as garotas. É mesmo, minha garotas. Mulher não anda mais táxi, a partir de agora. Quarto lugar, instrutor de autoescola. A aluna chega carente na segunda-feira, depois de passar o fim de semana todo brigando com o marido, com o namorado, o dia tá chuvoso, o clima esquenta, e aí já era. Pior, sabiam que cara. Tem mulheres que chegam a rodar no teste de direção de propósito, só pra ficar mais tempo de rolinho com o instrutor, sabia, bah. Potter? Claro, porque o instrutor olha. É o cara que tá ali pra ajudar a mulher. É mulher adora isso. Adora ajuda. Ai, que cara, assim, e o instrutor, como ele é bom pra mim, ele me ensina a dirigir. Abre a porta. E agora tá a explicar porque tanta pega mulher tá aí e não sabe dirigir, né? Porque os caras não aguentam mais a mulher ali e passam ela no exame logo. Pois é, então vai andar de táxi. É. Não tem escapatória. Já não tem que só, se tu dá uma carteira pra tua mulher vai dar pro instrutor. Cara do instrutor. Se aí tu pega dá... táxi, o táxi vai pegar vai pegar. Aí tem um azulzinho ainda. Não, né? E aí aqui tem o terceiro lugar, cara, que segue tudo isso aqui, porque se ela não for de táxi, ela aprendeu a dirigir com o instrutor. Cobrador. De é o frentista do posto, cara. Ah, lá, babá. Frentista do posto. Entre uma abastecida e outra. Opa, né? Então ela bota a mangueira onde não deveria botar. Pega na madrugada. Olha só, Maurício. Mensagem de texto agora de uma amiga minha, Dani, não vou dar o sobrenome disse dela, que Dani. Ela disse, eu Bolino. Peguei o meu instrutor. Olha aí. Parabéns, hein? Olha parabéns. Frente, parabéns. Vê se tem uma amiga tua. Hein, Brito? Vê se tem uma amiga tua que pegou frentista de posto aí, Potter. É o cara que entra uma abastecida e outra, de dia ou madrugada, né? Pega casadas, solteiras e até amantes. Tudo ao alcance. Em segundo lugar está o motoboy. Motoboy? Percorre a cidade feito uns loucos. e na passada, ao verem uma mulher atraente, já dão um bote ali mesmo na rua. Não. Olha só, imagina. Não. É difícil. O cara que vai, Só se o motoboy chega no lugar e aí lá vai dentro fazer as entrega, acontecem. Vai fazer entrega e acaba entregando um pouquinho mais do que devia. Tinha aquele filme Loverboy, lembra? O entregador de pizza chegava lá e sacudia. Pois é. Sacudia. Sacode pra mim. E qual é a profissão que mais pega? Primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, cobrador. Cobrador de ônibus. Radialista não pega ninguém, pô. Entre uma volta e outra, passageiras desiludidas ou sem vergonhas mesmo. Tem muita Maria cobradora. Tinha um cobrador que fazia uma das linhas mais lindas do planeta Terra, que é a Petrópolis PUC, aqui em Porto Alegre. Sim, é que boa, é uma linha assim inacreditável, porque todas as gurias da PUC, lindas, maravilhosas, pegam de todos chique, os cursos, né? E passa em bairros chiques, né? E o cobrador, ele tinha um óculos grandão, assim, e abria a camisa, até assim, dobrava a manguinha, assim, sabe quando tá usando? E pegava? Sim, sim. Claro. Cara, eu não sei se ele pegava, mas tava ali, dava o troquinho, dava a perna bem aberta, assim, sabe? Na hora que ele tinha que botar o braço pra fora pra ajudar o motorista também. É que aí cobrador tem farda, né? E mulher adora uma farda, né, cara? Faltou aqui o brigadiano, bombeiro, o EPTC, o... Pô, cara, nós estamos ferrados, velho. O faxineiro, né? Beijo, William. Um abraço, pessoal. Manda um farda. Manda Star Service, tem o seu valor. Manda um, pode ficar tranquilo, pode aí. Ficar tranquilo. Pra mulher dele, a Paula Sabrina, e um Dejair. Paula Sabrina. O Dejair. Pra os filhos Roger e Pietra. Alguém lembra do Ismanioto? Que mandou, cara? Aqui, não sei. O que é feito? Ele tá, vindo, ele tá lá fora com o pai. Exatamente. Entendeu? Na caminhonete. Duas ofertaças da nossa audiência, mas credo, que chega aqui pelo pretinhobásico@atlantica.com.br. E aí, galera do PB, eu gostaria de anunciar a venda de um boné de aba reta. Bah, mas que uma fase, cara. Não, é a moda, Maurício. Cara, você é um drogado, Maurício. Não, isso aí é a moda, boné. Você é crack, rapper de aba reta. Eu quero anunciar a venda de um boné de aba reta. Antes que falem alguma coisa, eu comprei na loja, mas ao experimentá-lo, percebi que ele ficou grande demais pra mim. Acho que isso é ceia de Por isso eu gostaria de vendê-lo. Bom, lá vai. É um boné da New York, da cor marrom. Da New York. E o boné tá novinho. Ótimo. Acho que é o New York Knicks. Pode ser o Yankees. Pode ser o Mets, pode ser o Knicks, pode ser todos. O boné tá novinho em folha. Ele tá em gravata aí, o boné, ó. Tá em gravata aí, isso aí é clínica de aborto. Tá pedindo R$100. 100 pila um boné? Vai levar. Ah, caro, né? Cara. Tá mais caro que a bicicleta do Potter. Ah, tá. Um pouco mais. O Potter pagou 80 pila na bicicleta dele, cara. 80 pila. Aqui, ó, o e-mail é boné. Sabe o morro. Ó, boné à venda. Não tem mais. Para, tia. Não distrai o ouvinte aqui, cara. Tá todo suado ele aqui. Hoje já fui chamado. Chegou com uma assada. Não, chegou indignado e não subiu o morro. Duas pizzas debaixo do braço. Olha aqui, ó, o boné, tá? boneavenda@hotmail.com. E a frase do Potter? A sociedade me enganou. Estou decepcionado. Revoltado com a sociedade, cara. Estou decepcionado com a sociedade. Ó, mais uma oferta aqui dos classificados pretinhos. Gente, preciso vender o meu Hyundai Azera, ano 2009, preto. Esse cara tem que pagar o anúncio, cara. Por quê, porra? Um baita de um carro, meu. Vai pagar. Tô com obra dele, olha aqui, ó. É preto, carro em ótimo estado, muito bonito mesmo. Tô vendendo porque comprei um Azera 2011. É carro, que problema. Desmanche. Ele tá com problema pra pagar o anúncio. R$57 mil ele quer no estudo. Um carro Azera, velho. E estuda a proposta é de troca. É desmanche, isso aí é clonado. Qual é o meio? Azera 2009, 2009. Azera? É um Z só, ele botou, mas acho que é com dois. Mas ele botou com um. Azera2009@bol.com.br. Putz, o melhor e-mail que tem. Maurício! Meu pai, Mirzão, e aí? Vamos continuar no Dinheiro Infinito? Vamos continuar. Quem que é Dinheiro Infinito? Dinheiro Infinito, gente! Queremos! Gente, o Dinheiro Infinito de hoje, a dica pra obter Dinheiro Infinito de hoje é o seguinte: pega uma caixa. Papelão? Uma caixa é qualquer coisa. Pega uma caixa, qualquer caixa coisa. Caixa de madeira, caixa de... Não precisa ser caixa, pode ser um saco. Tá. Pode ser um saco, tá? Pega, igual esse aí. Tira o chinelo de dentro. pega um saco. Aí eu ponho 20 conto dentro do saco. R$20. Tu põe 20 conto dentro do saco. Eu boto. R$40. Tá. 20 conto. Quanto que tem do saco? 40. 40 conto. Isso. Aí eu pego o saco. Eu pego o saco, dobro. Com 40 conto aqui. Tá. Isso. Eu te vendo esse saco por R$30. Tu me dá R$30. E eu fico com 40? Tu fica com 40. Toma, mas eu tu ganho... lucrou R$10. Isso. Eu botei 20, lucrei R$10 também. nós dois lucramos 10 reais, repita infinitamente e terás dinheiro infinito. Mas Almir, tá muito bom isso, Almir. Excelente, né? Ó, Almir, tu ganhou um chinelo de motel, parabéns. Obrigado. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 19 minutos para 7, estamos de volta com o Pretinho Básico e agora vamos falar de esportes, doutor Alceu. É tapa aberta, doutor Maurício! Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Quais são as novas, doutor Alceu? Doutor Maurício, deu pauleira lá na concentração do Figueirense, doutor Maurício. Ah, começamos bem. E o Jonatas foi mandado embora. Tá fora do clube, ah, brigou com os colegas. História, maluco, brigou com os jogadores. Exatamente. É o jogador que acha que é maior do que tudo e todos, né? Do Figueirense. É bom esclarecer ainda lá, ô Pé Chinelo. Parece que a polícia saiu do Projac e agora tá na concentração do Figueirense. E o Júnior Cigano foi recepcionado com pesta lá em Caçador. Querendo ir lá, né, doutor Pater? Ah, é verdade, de lá, né? Lutador, ele lê mão. Exatamente. O Cigano lê mão pra ganhar a luta. Eu acho que ele é os adversários, né? Pergunta pro Galvão como é que é a luta do Cigano, meu. Fala, mata-cobra, acabou! Acabou! Cara, ontem eu não vi bem? Isso. Hoje tu tá... Tá fim do programa, Floripa, hoje. Né? A gente quer ir embora, meu. Tô igual a vocês, na verdade. Desculpa, tá fim. Lendo coisinha, coisa ali, o outro ali na... Eu não tô... Dobrando folhinha. O que tu ia falar, pô? Desenhando. Eu ia falar que é um lutador de MMA. O Galvão Bueno não tá muito ambientado, assim. Eu olhei uns 20 segundos de uma luta, assim, ele... Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Não, olha ele é todo atrapalhado. Direita! Acabou! Todos os bordões do futebol ele adaptou pro... Eu era afim de ter um GPS com o Galvão Bueno dizendo direita, esquerda, aí tu esquerda, aí chegou! Aí tu erra, ele fala assim, não é dele? Não é dele! Muito bom. Doutor Maurício, o Pelaipe vai pra Ucrânia, doutor Maurício. Sim. Mas vai fazer o que lá, doutor? Vamos Maurício? Contratar o Juliano. Vai botar o Juliano lá na Ucrânia. É um grande filho da mãe esse Juliano, né? Tem uma... Só porque ele... Todos, tomara que vá pro Grêmio. Todos torcem tomara para mesmo. O Grêmio. Tem uma... Os desavisados para o Inter. É, o Gaberu é torce pro Grêmio. Tem um Fernandão. Anúncio de campanha, né? Do Derlei para presidente do Grêmio, né? Tem. Ah, mas é? Tá meio cedo, cara. É, mas ele tá... Tá querendo. Cedo, Derlei, tá querendo. Meio cedo, Derlei. Espera um pouquinho. O cara já é deputado federal, o que que eu sei? É mais eu Grêmio. Acho que tem mais... Mas é parece... que renovar há mil anos a direção não, do Grêmio são pra... os mesmos, cara. Parece que pra ele ser candidato, ele precisava ter 10 anos de sócio. O Derlei não é sócio. Ah, não? Pra isso, o Cacalo, que é quem teve essa ideia, vai tentar passar pra uma comissão pra... Como é que chama? Passar essa ideia. Enfim, passar a ideia. E o conselho é quase que absolutamente da oposição ao Cacalo. Então é muito difícil que essa ideia passe pelo conselho. Não, só o Derlei pegar, agora virar sócio, né? Me deu. Daqui a 10 anos daí, então. É, lá no Inter, o Pop do Tinga tá fora da pré-libertadorias. O que houve lá, Dali? Na verdade, ele sentiu uma lesão, né, cara? Tá todo mundo muito triste aqui. Também estamos tristes com a lesão do Sorondo. Então o clima tá ruim no vestiário. Também estamos muito tristes com esse estupro, né, cara? No BBB. Ah, vocês estão acompanhando aí, né? Sim, nós estamos no pay-per-view aqui no hotel, né, cara? Sim. Vamos todo mundo lá pro quarto do Moledo. No Molelo? Sim, ficamos lá no quarto do Moledo. Quantos, né, mais ou menos, vão pro quarto do Moledo? Uns 14. Tem que ser grande o quarto do Moledo, meu. Se tudo perto do Moledo é grande, né, cara? O que é mais o Moledo é grande? É um baita legal, né, cara? E o que é mais o Moledo é grande? Eu tô muito triste com esse estupro, né, cara? Mas não pode acontecer na televisão? Não, não pode, Dali, não pode. Eu fico indignado, cara! Tá bom, Dali, era isso, doutor Alceu. É data aberta, doutor Maurício. Um abraço, doutor. Obrigado. Tem um e-mail indignado um corintiano chamado Luiz Vanderlei de Souza. Que eu respondi pro cara lá? O que tu respondeu? Leia ou não leia, Maurício? Lê. Ele diz assim que a gente fala sempre que o Corinthians é o ladrão do futebol. Ele disse aqui que várias falcatruas já aconteceram no futebol e a gente nunca comenta. Por exemplo, em 92, Grêmio rebaixado, jogando segunda divisão, terminou em nono. regulamento, em vez de trazer dois times para a primeira divisão, trouxe 12. Não, foi estabelecido antes de terminar o campeonato que subiriam 12. Copa do Brasil 92. Não foi porque o Grêmio ficou em nono. Foi uma virada de mesa, como eu respondi para ele, foi uma virada de mesa que todos os clubes grandes, inclusive o Corinthians, assinou. Internacional e Fluminense disputando o título, Inter vence com um gol de pênalti. Pênalti não existiu. Copa do Brasil no Pinga, não foi pênalti mesmo. Mas Inter beneficiado. Primeiro tempo teve um pênalti no Caíque que o juiz não marcou. O Caíco. É assim. Libertadores 2006, Inter e Nacional. Segundo ele aqui, dois gols anulados pelo árbitro, um latrocínio. Bandeirinha foi muito massa. Foi ou não foi, favorecido Internacional? Novamente aqui. Novamente o Internacional é favorecido de forma vergonhosa. E aí, Brito? É verdade, que coisa, né? 2010, Libertadores, contratação de jogadores só pode ser feita na janela. Aí o Inter antecipa a janela, contrata Renan, Tinga e Sobs. Opa! Aí faltou um pouco de raciocínio pra ele, porque a janela não abriu pro Inter. Vergonhosamente Internacional todos, beneficiado. Todos os clubes. Então era só o São Paulo pra ele contratar gente. Aliás, o São Paulo foi beneficiado. O Ricardo Oliveira jogou. Sim. Campeonato de 2011, Corinthians ganha do Avaí, últimas rodadas, jogo decisivo e o gol do Avaí foi irregular. Quem foi favorecido aí? O Avaí. O Avaí? O Avaí sobre o Corinthians. Aí deu 2-2. América ganhando do Corinthians, jogo decisivo também. Um dos gols do América foi de pênalti. O árbitro marcou o pênalti aí no lance fora da área. Aí acaba aí, né? Acaba ele, aí. Ele juntou o trecho de cada mundo. A roubalheira do Corinthians, ela é muito maior. Primeiro, tem 6 mil pênaltis marcados pro Corinthians que não eram pênaltis. Se ele quiser, eu fico escrevendo até amanhã quantos pênaltis foram. Todos os times brasileiros ganham são ajudados. Todos eles são. O Corinthians é disparado mais ajudado. E não é só dentro do campo, pênaltizinho, impedimento. Isso é teoria da conspiração. Mais. É fora do campo. Toda roubalheira de arbitragem nacional tem o Corinthians envolvido. Vai tomar banho também, encher meu saco aí. Teoria da conspiração, isso. É, tem que ler uma piada. Piada do Pote! Apoios do Aba! Absorvente Xoxó! Agora Xoxó tá na promoção! Marcelinho no verão, Carioca. Grande ídolo corintiano, jogadoraço de futebol. Olha, bom jogador, hein? É, Marcelinho vai com sua irmã visitar a avó e resolve perguntar. Vovó! Como é que as crianças nascem? E aí a vovó. Bem, a cegonha traz as criancinhas no bico, meus netinhos. E aí o Marcelinho cochicha pra irmã. E aí, o que, que você acha? Contamos a verdade pra ela? Que amor! Tem mais uma aí? Não. Não tem? Vai aí, Geizô. Aqui o Jackson Jardel manda a contribuição, uma oração do Google. Oração do Google? Do Google. Vou invocar um padre aqui, tá ligado? Vamos ver então, Jesus. Pai Google que estás na net. Pai Brito. Santificado seja a minha procura. Venha ao Twitter o nosso reino. Seja feita a sua resposta. Assim no terra como no UOL. O F5 de cada dia nos dai hoje. Atualizar as nossas páginas, assim como atualizamos o nosso perfil. E não deixeis cair na net, mas livrai-nos dos livros. Alt F4. Muito bom. Muito bom. Quem mandou? Quem mandou foi o operacional Porto Alegre do lado, que é o Jackson Jardel, meu, que manda um. Pode ficar tranquilo. Pra minha amiga Júlia Maria do lado, que trabalha no, na Expresso de Jundiaí, especial pra Danca, que é a Carla. Que loucura, deu pra entender tudo agora. Aí, meu, isso que mandaram aqui. Pô, agradecer aqui um pub que nos mandou aqui, né? Qual é o nome do pub aqui? Deixa eu ver. Pub que tá inaugurando que em Porto Alegre, é La Estación. Aí mandou cerveja pra nós, cerveja, nós estamos bem felizes. Aqui, muito só legal. Tem que mandar pra todo mundo, sei lá. E olha a crítica. Pega a minha, Jesus. Tu é criança, Eu quero revender no Bar da Ana Rosa. Não, não pode. É cerveja feio. Diferente aqui, meu. É, não pode. Porazinho. Vai uma piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Panos umedecidos, um bolo. Como pode? Um bucetão molhadinho. Essa piada vai pro Jander, Porã. Grande amigo nosso, que é um dos donos do... Ou dono do hotel, motel Mediterrâneo ali perto de... Olha só. De portão ali, que reabriu depois da reforma. Teve lá? Tomar banho de piscina. Tiras! Tomar banho de piscina. Que beleza. Casada com um bêbado incurável, a pobre mulher vivia atormentada da vida. Sofre mulher de bêbado, né? É verdade. Resolveu procurar um psicólogo pra desabafar e ouviu dele o conselho pra tentar compreender o marido. Pô, tenta compreender esse louco aí. É, tenta compreender. Ah, psicólogo de merda esse também, né, porra? Aí o psicólogo disse que ela deveria tratá-lo com... Trata ele com bastante carinho, muito afeto. Na mesma noite, recebeu o pinguço em casa cheia de chamego e afeto. Ofereceu, toma aqui um cafezinho amargo, toma aqui uns docinhos, uma água gelada, tirou a camisa do cara fedendo a álcool e tentou convencer ele a descansar, né? Vai pra cama, meu amor, já é tarde, você tá muito cansado, querido. Entre um arroto e outro, o mal agradecido pede, por favor, só um pouquinho, por favor, meu amor, me deixa ficar aqui só mais um pouquinho, tu não conhece a mucreia que tá me esperando lá em casa. Muito boa. Olha aqui o Ari Júnior, manda pra gente, ó. Ouvi hoje a notícia sobre o Banco Itaú de Santa Catarina e tenho a dizer que aqui em Alvorada a agência tá largada às traças. Sim, largada às traças, pois o atendimento é muito ruim. A fila de espera dos caixas é enorme, faz muitas voltas da porta do banco até o caixa. Caixas eletrônicos com filas enormes também. E como se não bastasse isso, é preciso pegar uma senha para abertura de contas ou qualquer outro procedimento junto ao gerente. A última vez que eu estive na agência, esperei 2 horas para ser atendido. Rapaz! E tive que ouvir de 2 gerentes que não faziam a mínima ideia do que estava ocorrendo com o meu problema. Pra pagar dinheiro aí. O saque do Itaú me sugeriu ir até a agência pra resolver o problema e saiu de lá sem solução. Sabe qual é o saco do Itaú? O Jornada nas Estrelas. Se puderem ler esse e-mail no ar, eu fico muito agradecido, por ter certeza que algum cabeça do Banco Itaú tá ouvindo o programa. O cabeça tá ouvindo lá, Magnata. Tá aberto aí o Banco Itaú responder aqui no PC. Claro, exatamente. Então, o ouvinte, o Ari Júnior, reclamando aí da agência do Banco Itaú. Mas não é exclusividade do Itaú também, nem, né, meu? Nem do Itaú de Alvorada, nem de, né, qualquer outro. Várias agências, aí o cara chega, tem um 6 caixas vazio e caixa agora, cara. Antes tinha uns 20 caixas, tem 2 caixas por agência, cara. E um deles não tá trabalhando nunca. E aí eles te jogam pra atendimento. E um é pra velho e velha, que demora. É, eu sempre vejo os caras tirando velho não xerox. Pode mais ir em banco. Tinha que entrar, trancar na porta igual metal. Não, sabe? Não pode. Você que é velho, velha, eles vão pede fazer o que pra alguém. Vida? Pede pra alguém fazer. Vai pro netinho. Mas o que eles vão fazer, meu? Cara. Pede alguém fazer. Vai caminhar, vai andar de bicicleta. Eu fumo. No banco? Tu fuma em tudo que é lugar, né, Santana? Enquanto eu fico na fila, eu fumo. É o mal educado, Santana. Escrevo minhas colunas. No caso do Itaú aí... Eu estou falando. Desculpa, Santana. Fala. Quando vou ao banco... É um esclerosado, né, cara? É, não consegue sempre terminar. Quem é este filho? Olha a cirrose! Ei, vai começar a se achar. Eu sou a cirrose e eu vou te pegar! Sabe que o Santana podia ler o Vida de Merda, né, cara? Podia. Vai aí, Santana. Vai, Santana. Lê o e-mail pra nós aí, Santana. Este e-mail... do Rodrigo Escolto. O que tu acha do Rodrigo? Saudades da Cristina. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vai no meio mesmo. Faz o J.A. Onde é que tá a Cristina? Tá de férias. Ah, tá com o Falcão? Hoje. E aí a Carla Faquinha tá apresentando. A Carla Faquinha, a musa do Pretinho Básico. Faquinha. Hoje eu e o meu irmão nós escrevemos em um suposto concurso para redecorar a nossa casa. Onde enviamos um vídeo e este foi selecionado. Olha, e ganhamos. Legal, cara. Os organizadores mandaram a família toda ficar 6 horas. Fora de casa. Chegamos em casa e tudo foi roubado. Vida de merda. Ah, que perigo. Hoje eu postei no Facebook. Eu não tenho Facebook. Não tem, Santana? Fakes. Que amo de paixão a minha namorada e que estou com saudades dela. Ela terminou comigo nos comentários. Hoje fui contratada para um emprego ótimo. Deve ser na RBS. Com um salário maravilhoso e vários benefícios. Me mandaram embora na hora do almoço. pois minha aparência não se enquadrava no perfil da empresa. Ou seja, sou feia para trabalhar. Putz! Vida de merda. Muito bosta, teu amigo. Vida de merda. Qual é o recado, Piangelo? Eu vou passear pelo litoral gaúcho. Tô sabendo. Eu que já conheço Praia Mole, Imbituba, Garopaba, Bombinhas, agora vou conhecer as belezas do litoral gaúcho com a Polar. Oi. De Torres ao Chuí, o melhor veraneio do mundo é daqui. Mas credo. A gente vai passear pelas lindas praias gaúchas, vendo o mar marrom, a Tatuí, pontos turísticos com a concha acústica de cidreira, né? O sorvete de buffet, crepe, puxa-puxa. E comigo vão três ouvintes da Atlântida. Ah, é? Três gaúchos, fãs do litoral gaúcho. Que legal. Que pra isso tem que participar do vestibular de verão gaúcho Polar. Só três vagas nessa barca aí que vai de Duchuí até Torres. Quem mandar melhor no vestibular vai se dar bem. Então entra em facebook.com/selvapolar, te inscreve e te puxa. Polar, a melhor do mundo é daqui. Se for dirigir, não beba. E a promoção é lá no facebook.com/selvapolar. Você vai lá responder algumas questões, fazer uma redação. Três vagas nessa barca que vai passear pelo litoral gaúcho com tudo pago e um monte de selva polar liberado. Quer dizer que o camarada vai de Chuí a Torres em tua companhia? É, imagina que coisa maravilhosa. E a rapaziada acompanhando delícia. No Twitter, Facebook. Vai ser bonito, hein? Vai vestibular ser demais, da Polar no facebook.com/selvapolar. O segundo lugar vai a Chuí... Duas vezes. Duas vezes, né? Até aqui, Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia do Big e da Melhor, a moda está nas ruas. Um beijo para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. A gente volta amanhã a partir da 1 da tarde. Se cuida pela internet. Você segue ouvindo o Discorama. Só aqui.